rosas aqui é o que mais tem. No canto espanto um canto no rosto de alguém amanheceu. Mas parece estar tudo escuro. Lembrança de vários mano que ficou cheio de furo. Provou do amargo da vida o puro. Vida preciosa, não tem sentido. Morre trabalhador, criança e bandido. É louco, é louco. Quem sonhar com o mundo lindo? Mas só se Deus voltar pra consertar o corrigido. A garota na cerveja que na igreja tá perdido. Primeira vez, não conhece, já levanta o vestido. O mal do ser humano deixa danos e tá unido. O bem destemido, enfraquecido pelo mal. Se tem dinheiro aí, parceiro, tudo bem, tá normal. Pode crer várias fases, sol, chuva, ou então embate, combate diário, real amigo, não imaginário, mas ele te aquece, te conforta na missão, as árvores, a natureza, a pureza de criança, sei que estás comigo em qualquer circunstância, distância ou profundeza, ele é minha escada, é minha fortaleza, com ele nada temo, pois ele é supremo, ele é o barco, a correnteza, é o tudo, é o mundo, pode crer que é o meme, se seguir o seu caminho, tudo dá certo, nada falha, é eterno, é paterno, não é fogo de palha, e parceiro, se ainda duvidar, não quer aceitar, ele em sua vida, vem cá, vou lhe mostrar aonde ele está. Ele é abstrato, está só nos retratos, mas pra aqueles véi que é cego de coração, que prefere pisar na mão do irmão, fraco de espírito, acho errado, bonito. Ele desce a sua visão de bom coração e se esconde atrás do monte. No horizonte, sou a fonte. A chuva que traz o alimento, a Bíblia, o sustento da alma. O cântico da igreja, com emoção, bato palma.